já passou e as lembranças do choro. Não conseguia esquecer um coração que te enganou. E hoje quem te faz sorrir e traz de volta o teu cantar é Deus. Ele te diz assim: não precisa mais chorar, vou te tomar nas minhas mãos e nada vai te acontecer. Te tiro dessa solidão e assim não vai viver fingindo que está tudo bem, sorrindo só pra disfarçar. Mas as feridas do teu coração está escrito em teu olhar, e desesperada queria se esconder.